43, para posição 3 Lima, Romênio Pacheco. 3 一番近い。 Romeu Oscar Bravo Eco, acima de identificação, desça para nível de voo 050. Configuração para sequenciamento pistão na 7, curva à direita na proa 160, aguardando para modificação. estou gravando. Seria Oscar Bravo Eco. Eu estou sem som vindo com o agente de temperatura. Guarde. Bravo Eco, vento 110 graus, 6 nós, temperatura 260 graus. Ajuste. 1012. 1012, obrigado. Oscar Bravo Eco, reautorizado, descida para 2.000 pés. Ok, para 2.000 pés. Bravo Eco, informe-se da estrada do Eco, pistão no 7, pronto para a modificação. Afirmativo, senhor. Prossiga para o circuito da 1-7, isso vai derivar para 1.510, com o QMH-1012, modificado ao 0513, complete agora com a torre, 1.18, decimal 911. Tem uma solicitação, senhor, vou chamar a torre, 118. Fase 5. 295. Torre Alfa Papa Romeo Oscar Bravo Eco. Oscar Bravo Eco está autorizado o susto no 7, vento no 00 graus com 0,612. Ok, autorizado no 7, nós estamos numa final longa da 1-7. Ok, sente, eu estou no visual, confirmo por entidade do tático para prosseguir após o pouso. Parte 3, senhora, após nossa procedência é Caracas. Aumente para a parte 3, é isso? Despacho 3. Gravando com a Zona 7, entrei em coordenação com essa hora, mesmo que eu aqui estou esperando pelo senhor no pátio da Aerostar, no pátio 5. Então, vamos seguir o pátio 5 e a pé da ciência, estamos preferindo o voo internacional. Foi formado em Fera, mesmo falou que todo mundo estava esperando o senhor na Aerostar. Então eu vou livrar aqui na Lima, porque o resto do chão do meu. Pode realizar para estrela, se tiver condições de prosseguir a pista. Blue na escuta. Até o Tom Mike Alfa Sierra. Mike Alfa Sierra, bom dia, prossiga. Bom dia, tem uma solicitação de reboque aqui da pátio 3, posição 2 Lima, para o pátio 1, posição 1. Autorizado, é pronto ao término. Ok, obrigado, bom dia. Mike Alpha Sierra, com a antena do reboque. Sente, bom dia. Bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, eu sou Mike X-Ray Fox. Você chega, Mike X-Ray Fox. Autorização de reboque da remota 14 para o ping de número 10. Seriedade, informa o término. Ok, ciente, mantendo a escuta.